Trazemos ao seu acelerado. Quebra tudo. Esse cegado na moral, sai da reta. Você ouve. A mulher reta. Novas ideias. Rap Sensation. Cara, é mais ou menos essa aqui. Rap Sensation. Se você quiser ouvir mais brabo, estamos aqui. Pode crer. Pare e analise. A ideia é Rap Sensation mesmo. É como um soco. Coisas de Brasil. Essa parada aí. Mentes repletas de paz. Mensageiro de rua vem esclarecer. Rap Sensation. É bem por aí. Som pancada. Sensation. É marca de nascer. E essa é nossa mensagem. A partir desse instante. Rap Sensation. Tu é quem fala nesse momento. Não tem caô, se gaguejar, o bicho pega. Rap Sensation. Cuidado. Tudo bem. Rap Sensation. É a realidade. Tudo bem. O show deve continuar. Mantendo sempre nossas vozes unidas. É, pode acreditar. Rap se liga Sensation. Aí. Nós batemos no peito. Tô trepado. Isso agora está no ar. Fica ligado. Rap Sensation. É ideia forte. Mente criativa. É nós na fita ladrão. É isso aí, rapaziada. Muito bom. Estamos de volta com Rap Sensation.